partir de agora você vai ver e sentir algo diferente. S10 Extreme, essa vai balançar você. S10 Extreme, aqui se você não dança, o grave te balança. É o 16 toneladas. Se liga que a S10 Extreme chegou. Esse é o famoso 16 toneladas. CDs pra você dançar. Junto comigo e fui lá pra casa. Minha geladeira pega com a tua bala. Depois de ascote ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é uma piada. Já pode ficar pelada, não demora. Que a casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui. Vai embrasando. Vai embrasando.